Patão Guasco, Romeu Charlie, bom dia, autorizado o acionamento, reporte táxi. Bruno 759, lista para 2003, hoje destino 013, autorizado para o procedimento, reportar a final. 2013, a portaria nacional, Bruno 759. Salvador, bom dia, 3597, centro da Fox, faz autorização Brasil. 3597, bom dia, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida a árvore Alefa, via 217. Transponder 5440, controle 120, decima 8. Autorizado 360 para Brasília, decolando 10 direita, árvore elétrica, só fiz o 17. Responde 5440 e o controle 208. Correto, rebate fronteira para o chuveiro de saneamento. Controle. Pode que o Romeu Tchai autorizado o táxi, reposta da Taxi Papá, ajuste na 013. O Charlie autorizado a cruzar da pista, segue para o Quebec e Mike, antes da Lima, chama solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. Da Lima, solo, 2, 1, 1. Direita, via Índia, ponto de espera, torre 1, 9, 1, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 6, 1, 1, 1. Via Índia, 1, 0, 1, 6, azul, 4, 0, 4, 4, 4, 4. como o Charlie, devido a obras próximo a Taxi Lima, siga o Follow Me até através do portão 9, após chama o solo no 21 do Smouro. Oscar, meu Charlie, bom dia. Eu já fiquei em Lima, segue o Follow Me chamando através do portão 9. Azul 4040.0 bom dia, autorizado alinhado do colar pistão na zero. Vento 020 graus, 02 nós. Azul 4040, azul 4040. Contrário à base principal, Taxi em Lima, perdão, Taxi em Índia, autoestrada Torre 118, decimal 95, ajuste 063, um bom voo. Bom, 093, a senhora de exploração de chegada é bom, se desse mantém ao nível 050. Climb level 340, eyeball departure, Azul 4040. 759, Torre 2895, bom pouso. 2910. Então, Oscar Romeu Charlie, autorizado decolagem, pistão na zero, vento 030 graus, 02 nós. Oi, Salvador, Bona 759, ali é a Palma Zero. Bona 759, bom dia, continua a aproximação, acho pista livre, ajuste na 013. 1013, guardando pista livre, Bona 759. Charlie libera a direita, tá sem motivo? Indicação de pressão de óleo aqui. Gente, libera direito, reporta a pista livre. Oscar Romeo Charlie. Libera direito. Data livre, prossiga. Bom dia. Recebo 2/2. Passando 59, autorizado pouso, pistão na 0, vento 040 graus, 3 nós. Autorizado pouso na 0, boa noite, 759. Oscar Romeo Charlie, chame o sol, 121 decimal 1. 21, obrigado. Oscar Romeo Charlie confirmando, volta para Eros, tá? Inicialmente não, gostaria de uma posição próxima ao pátio aqui, eu estou entrando em contato com a manutenção. Sim, tá na TechTree Foxtrot, confirma. Ah, sim, estou na Foxtrot. Tango Oscar Romeo Charlie, é o solo? Prossiga. Informo que a Infraeros informou que o senhor deve ter que voltar pro hangar da Eros, tá? Por gentileza, ataque civil Alfa, chame o Juliette. Ok, vou iniciar a parte de lento. Solicita prosseguir ao ponto de espera para a nova decolagem. Pode começar a licença, o táxi então via Alfa, chame novamente o Juliette. Alfa, reportar para Juliette. Autorizada Alessa, 4040. Direto Alessa, 4040. Gol 1093, desse para 2 mil países sem restrições, o ajuste 1013, livre procedimento, reporta na final. 2093, completa a entrega. Seguindo o Citation na Alfa. Pega o Citation na Alfa, via Alfa, Juliette 03, Gol 759. Alfa Romeo Charlie, Juliette, Pátio Índia. Torre 118 decimal 95, ajuste na 03. Juliette, Pátio Índia, 118 decimal 95. Obrigado. Pouso 4040, Recife, no 28, decimal 8. 28, Recife, obrigado. Tango Oscar, Romeu Charlie autorizado, Alinha do Decola, pistão 90, vento variável 3 nós. Oscar Romeu Charlie decola 250, chame o controle 120 desse 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia. Oscar Romeu Charlie, saída da EL. Romeu Charlie, contato radar, saída da EL, submontanha 340, voando Leda. Voa Leda, obrigado. Bom dia, Delta 31, 53, formação Foxtrot. Delta 31, 53, bom dia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da EL, Leda e Rumi. Via Pernambuco 857 até Monstro. Transponder 5441, controle 120, decima 8. 360, autorizado Galeão, decola 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Irumi, 5441 no transponder, 108 controle, aerovia até November 857 até Mouso. Correto, reporte pronto para o pushback acionamento, conceito no 56. Vandará. estabilizando o final, gol 9093. Ponte 4, autorizando esse mensagem, 75 na 7. Salvador, bom dia, gol 9093, final. Gol 9093, bom dia, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 020 graus, 3 nós. Livre pouso 1-0, gol 9093. Poderia coordenar a proa de Fátima, Mike Oscar Tango Vitor Alfa para o Oscar Romeo Charlie? Oscar Romeo Charlie, por gentileza, coordena com o Recife em 133 do sinal 25. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, Golmar 980, informação para trás, passando 2, bom dia. 9980, bom dia, senhora, identificação de chegada Golf, desse mantém o 050. Identificou para o 050, chegada Golf, 9980. Dona 093, sala 58, direita no 2, no decimal, né? Direita 2, no 1, ou na 093. Evangelho, 9093. Plano 093, bom dia. Táxi autorizado via Alfa Juliette, ponte 07. Alfa Juliette, plano 07, 9093. Quando sai, táxi autorizado à direita via Indy, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Indy 295, obrigado, bom dia. Salvador, Xané 6225, autorização Brasília. Informação Eco. Xané 6225, bom dia, autorizado Brasília, nível 380. Eu falo da pista 10, curva à direita, vira a Árvore Alessa, via Pesulon 17. Transponder 5463, controle 120, decimal 8. 0, autorizado Brasília. Decolando a pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, Pesulon 17. Transponder 5463, controle 1208. Oceana 6225 na ponte 612. 6225, roda, repassão, quero fecho de acionamento. 25, apertará. Sandri 517, bom dia, autorizando a Aliara, decolar pista 10, vento 030 graus, 02 nós. Aline, copo 0. Simbolo 7, regulado 04, controle 120, decimal 8. zero aí. Bom dia, tá 3517. Bom, 9980, vista para 2003, autorizado o procedimento com o porta nacional, ajuste 1013. 2003, semana estabilizada. 3597, pode voar e leva? Autorizado. Certo. Salvador, muito bom dia, Xené 6211, autorização Galeão, informação Fox Trot. Xené 6211, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Neda, Irume. Via Pernambuco 857 até Mou. Transponder 5466, controle 120, décima 8. Ok, autorizado 360 para o Galeão, decola pista 10, curva à direita, da El, Neda, Irume. Acerta AP 92. Transponde 5466, controle 20.8, Xené 6211, tá no gate 05. 6211, abastecimento correto, reporte pronto para o pushback assinamento. Caraca. Salvador, Alfa Lima. Vem para controle. Alerta visual, voo 1980. Pode 980, torre 2895. Obrigado. 3597, Recife, em 1288, alterna 1260. 3597, você? Ativo, 1288, 1260. Quero vento 030 graus, 02 graus. Sente, livre pouso. E o 5 autorizado de time táxi. Salvador, muito bom dia, o Azul 4201 para Campinas, no 320, sentido a ponta. Azul 201, bom dia, autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Mostra. Viagem Azul 10, por base, apertura 16, após conforme. Transponder 5465, controle 120, decimal 8. Zero, pistão 10, curva à direita, só confirmando aqui a saída. Saída da El, Leda, Motiva. Da El, Motiva, Leda. É Leda, Motiva, né? Transponder 5465, controle 128. Acionamento correto, rebate transfera para o chuveiro acionamento, curva 201. Reportar a próxima, tiver acionamento, vou fazer zero. Poderia confirmar o portão? Portão 8. Certo. Salvador, bom dia. Santo 3890, formação Fox, posição 2, autorização Recife 330. Santo 3890, bom dia. Cruzado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, via pelo 17. Transponder 5455, controle 120, decimal 8. Ativo autorizado, nível 330 para Recife, formato do plano de voo, peso 17. Decola 10, curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. 5455, transponder, controle 1208, 3290. 2290 correto, reporte pronto para o busto de acionamento. Chama, tudo bom. Autorizado via parte índia, controle espera torre 118, decimal 95, ajuste 1063 do Morro. Paulo Salvador, voo 9980, lembrando, bom dia. Voo 9980, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, ponte meia dúzia, observando Airbus da Avianca taxiando para o ponto de espera. Alfa, Juliette, meia dúzia, voo 9980. O Chanel 625, bom dia, linha de cola, pista no 0, vento 0 e 0, graus 3 nós. A linha de cola 625. Comando 963, bom dia. Prepara a subida da Elza de Rumi, guarda-cópia. Da Elza de Rumi, guarda-cópia, 663, cópia. Desliga. Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Lida, Irumi. Viator November 857, Temu. Transponder 54, 71, controle 1, 20, decima 8. Galeão, nível 360. Relance November 857. Saga da El, Lida, Irumi. Curva direita. Transponder 4-7-1, controle 2-0-1-8, eu vou no 963. 963, correto, repasse pronto para o busca de acionamento. Então táxi com 160 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos, ou Oxa 6219. Oxa 6219, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 093, Morro. Livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 093, grado, até a volta. O com o radar estabelecido sobre a posição coral. Vamos ver se a senhora chega na Mário, vendo a cruz de Mário e a porta para descida. Salvador, bom dia, o Oxa 6621 no ponto de espera da 10. Oxa 6621, autorizado o LR de colar, pista 10, vento 020 graus, 029. A linha aí decola na 10, Oxa 6219. Oxa 6225, resquício no 288. 288, mais 285. O 775 tem condições de presente e descer para o nível 050? Salvador, bom dia, voo na 093, informação, foco de sorte de utilização, confirme de voo 380. Voo na 093, bom dia, tenho autorizado 360, copia, aguarde com resolução. Copia, 360, por favor. Autorizado, confirme, nível 360, decola da pista 10, curva direita, subida Arbor, Elefa. Faz o Alefa voar NIT, boa 3121. Responder 5472, controle 120, decimal 8. Utilizado então o nível de voo 360 para a Com. Decoladão, nós veramos na aí da Arbor, transição Alefa, após Alefa NIT, boa 3121. 5472, eu transpondo o controle de saída 1201. Barrada, rebaixou, quero puxar back acionamento. Passar reta na posição 07. Push 10 aguarde, o gol 1963 é o número 3 do seu terceiro push. Sim. 201 é o número 2 no seu torpedo pusher. Nave da sua puxando na remota na 2. Autorizado, chama táxi, 3890. Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6211, na Sahel, passa 1500. Beleza, nono, contato radar na decolagem, vigilância, autorizado ascensão 3960. Autorizado ascensão 360, solicita se possível proa de Leda. Autorizado. Está presente proa Leda Ocean 62 no ano graça. Táxi autorizado via Pátio, Índia, Rosfera Torre 118, decimal 95, segue a aeronave da companhia, sinalizando para o Chebec no 02. Agente 295, seguindo o TAM, Azul 3. Azul 4201, faz a aeronave da TAM liberar a retaguarda, autorizado início do pushback, no TAM para o táxi. Gente, passa o táxi para o TAM, livre pushback, acionamento, chamada para o táxi, passa 201. Acho que gosto, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3, posição 0, posição 3 Romeu para a posição 08 do PAD principal. Autorizado início do reboque, reposto para ingresso no PAD principal. Alciante Golf 5. Salvador Bahia, voo 1865, autorização Brasília. Voo 1865, bom dia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida Arbor Eletra, via do 1-7. Responder 5476, controle 1-10, decimal 8. 3-6-0, 3-0, Brasília, decola 1-0, curva direita, Arbor Eletra, aerovia do 1-7. Responder 5476, controle 2-0-8, 1-8-6-5. 1-8-6-5, correto, reposto pronto para o push de acionamento. Amarelo. Azul, seria número 2, já puxando no ponto 08. após o mesmo ser autorizado. Obrigado. Segurança, repórter.